Leandro Profissional. Cinco é a torre, boa viagem. Bom, espera 1895, obrigado, tenha bom dia. 3304. Small 8. É 98, controle Salvador, trip 5221. De Azulu, torre agora 1895, Juliette de Azulu. 18900, graças aí, tá fácil. Cordial, bom dia, decolou Goleval, trip 5221 na sua escuta. T5221, mantenha a prova T3000, após curva direita na proa de conquista, subindo a 200. T3000, após direto conquista, subindo em ascensão ao 200, 5221. Sim. Pela autorizado base pela direita, cabeceira 1 na 7, confere. Sim. O Webjet 589 está livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa no ponto de espera 1895. É a torre, o ajuste 1095, boa viagem. Ajustado 1095, pátio Juliette Alfa no ponto de espera 1895, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Pelo meu áudio, autorizado da Colab, estando 7, 20, 080 graus, 1, 1, nós. Vai a passagem, Romeo, acha? Pode ingressar, o senhor está, Romeo? Negativo, mantém a posição aqui, então, Romeo. O Romeu decolou aos 3-4, controle 1-9, decimal 8. 19-8, Romeu, alto. O Juliette de Azul autorizado pouso, pista 1-7-0-8-0 graus, 1-2-9, confirma o pato após o pouso. 4-4. Sente. Olha, de formatando o Kilo, Romeu, Oscar. Kilo, Romeu, Oscar, 1000 pés, corredor cheio. 1000 pés, corredor cheio, Romeu, Oscar. Bona, 7. Autoriza já o backtrack. Tá firme, tá livre, após pouso, backtrack, Juliette de Azul. 10 graus. Tan, 3663, 2080 graus, 149, autorizado a decolar, pistola 0. Tá 3663, livre decolagem 90. Boa, radar. Ah, não copia, confirme. Autoriza voar direto o morro. Autorizado, mil pés direto, reporte na 20ª, Oscar. Portarei, Oscar. O Juliette de Azul confirmando o solo foi 3-6. No corte, no 4-4 de frequência. Quilo Tango Romeu, autorizado ingresso, a porta alinhada, pronto, cancelando o 7. Belo Romeu. Tango 3304, autorizado alinhar e manter, cancelando o 0. E manter, cabeceira no 0, tá, 3304. no 888, informa que em aproximadamente 2 minutos irá cruzar com tráfego próximo à etapa e mantendo 4 mil pés. Desce, mantém um 050, aguardando autorização para prosseguir na descida, gol no 888. Ok, ciente, vai atingir e manter o 50, aguardando para autorização para descida, gol no 888. Positivo. Juliette Bravo Delta informa que em aproximadamente 2 minutos irá cruzar com tráfego a suas 12 horas, mantenha 4 mil pés. Positivo, mantendo 4 mil, está ciente do tráfego, Bravo Delta. Tá 3663 direita na proa de Leda, subindo ao 340 vigilante. Leda, 340. Tá 3304, 3 ataque ao óbito no 020, 1100 graus, 149. Autorizada a decolagem, tá 3304. Pois não? Quebrou positivo, autorizado descida para 1 mil pés com referências visuais, informe cruzando 3 mil pés em descida. Informará 3 mil pés, só passa. Quase 5819, bom dia, autorizado a linha MOT, cabeceira no 0. Aqui Matheus 0, 8 para 2000, livre LS em forma estabilizada. 2000, livre LS, apertarei estabilizado no 888. Juliette Bravo Delta está autorizada a ascensão 1 centena, Juliette Bravo Delta. Irmão, dá presente, solicita modificação e ascensão direta, se possível, 085. Autorizado 085, o Juliette Bravo Delta. Autorizado 085, Bravo Delta. 3602, informa o tráfego, a posição de 11 horas agora, 9 milhas, cruzando 4 mil em ascensão para o 085. Não interferindo na sua aproximação. Desça via para 2 mil pés, o ajuste no 04, 3602. Controle de 3304. Controle Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, Salvador, prossiga. Solicita para o 090 para levar para Papai. Livre. Já. Salvador, Golo 982, informação Índia. TAN 3602, copia o controle. Que informa o tráfego agora, posição de 10 horas a 5 milhas com rumo oeste, cruzando 4.500 pés em ascensão para o 085, não interferindo na sua aproximação. Desça para 2.000 pés na chegada, livre LS, informa estabilizado, 3602. Para 2.000, livre LS, camarada estável, centro do tráfego, 45. Bom, obrigado, 3604. Controle de TAN, 3304. 3304, Gole 360, vigilância. Ciente. Controle Gol no 98. Mantendo aqui o Romeu. Gol no 982, identifique, desça 050 na maré. Identificou, desça 50 na maré, Gol no 982. Tango Romeu, meu pés, axé. Condição de pé direto. Livre, reporte na vigésima. Romeu. Juliette, Quebec Kilo, Salvador, prossiga. Oito no da Conte 41 no controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado. Também tá. Gol 8, 8, 8. Gol no triplo 8, estabilizando torre agora, 18, 9, 5, tem um bom pouso. Na torre, 18, 9, 5, até volta. Até mais. Controle, objeto 5, 8, 9. 5, 8, 9, direita na proa de Leda, subindo ao 3, 4, 0, vigilância. Direita Leda, subindo ao 3, 4, 0, vigilância, obrigado. Boa noite, Salvador. Muito bom dia, o 35414, mantendo 130, no através de Coral. A voa na proa de Mari. Positivo, identifique e reporte para a descida. Identificou, chamada para a descida, 5494. Tem branco. 888, bom dia. Vento 100 graus, 159, autorizado pouso, próximo zero. Tem nível pouso, pistão no zero, 888. Trem está baixado de checado. O meu off ali, frequência para coordenação local, até regresso. Dan 3663, chame o centro Recife agora, 1251, bom voo. Bom dia, obrigado. Puxa, né, 2, firmando 6250, controle. Salvador, 6250, bom dia, identifique, desça 140 na chegada Maré, em redução para 250 nós. 140, trip 5221, chamando o centro Recife agora em 1288, tem um bom voo. Centro Recife 288-5221, não dá tempo. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Salvador, trip 5414, no ideal de descida. 5414, desse mantém o 060. 060, trip 5414. 3602, estável no elétrico. Fiquei com a torre agora em redução 1895, tem um pouso 3602. 9295, 3602. Gol no 982 para 2000, livre LS com 1014, informe estabilizado. Para 2000 com 1014, vai informar estabilizado, gol no 982. ...3304 na proa de Ofito, dá presente. Foi na proa de Ofito, chame o centro Recife em 1288. 1288 com Recife, voando Ofito, na 3304. Salvador, bom dia, até 3602, final da 10, visual baixado e travado. Gol no 888, solo 46, direita solo 1219. Direita solo 1219, gol no 888. 3602, continua a aproximação, chamarei para estar livre. Agora está livre, está 3602. November Delta, Salvador, prossiga. Salvador, bom dia, Oxiné 63, nono com a Juliette. Oxiné 63, nono. Bom dia, vai só um instantinho pra cópia, Guarulhos. Guardando. 3602, vento 100 graus, no 69, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso 990, 3602. No 888, taxa Alfa, Índia, gate 3. Alfa, Índia, gate 3, no 888. Eco Zulu, November, autorizado Salvador, Serra November, Bravo e Uniforme. Sai restrito a 1000 pés via corredor Axé até o farol da Barra, decola da 17 e aguarda a liberação do controle que opera em 198 para acender ao 085 e prosseguir direto para o destino. A torre operando em 1895 e o transponder acione o 5503. Xaner 6250, vetor para o sequenciamento, mantenha a proa 040, o limite desta proa, localizador. Esquerda 040, limitado pelo lote, deu o Xaner 6250. Zulu 90, Brumado é próxima a Lençóis? E chame a torre para o acionamento, boa viagem. Mão esquerda na 040. Mantendo 360, via Peruísque 50, decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda, Leda DCT Bidev para interceptar a aerovia. 198 é o controle e o transponder é o 5035. Autorizado Guarulhos 360, via Peruísque 50, decola da 10, primeira curva à direita. Sai na Dael, Leda. Leda voa Bidev. Vai interceptar o Rio, controle de drone. Transponder 5035, poxa, né? 631. Correto, 631, no gate 1, chame quando pronto. Tchau, barato. 3000 com 1014, o trip 54 no 4. 3000 com 1014, obrigado. .02, solo às 49, direita, solo no Luzir Nacional 9. Bravo Delta, controle. Escuta, amigo, prossiga. Quem agora com centro de área Recife em 1288, tem um bom voo. CC, Recife, 288, obrigado, amigo, até a volta. Até mais, bom voo. Continuando nacional, é próximo táxi, sexo 9. Em nível 070. 070, sinal 256. O trip 54 no 4, direita 050, o 54 no 4 para interceptar nesta prova. Direita 050, trip 54 no 4. November 970 Sierra Juliet, do you read me the ground? O Ocean Air 6250 reduza para 200, nós aguardando vetores para o localizador. Prossegue em descida para o 050. 050, reduzindo para 200, Xaner 6250. Essa proa, o limite é logo 54 no 4 da trip? É, o limite é interceptar nesta proa, 54 no 4. Na pista no 7? O meu solicitou ingresso antes do senhor solicitar acionamento, tá? Ok? Então não tinha previsão do seu voo. O senhor prefere aguardar ou mesmo ligar no pátio 4 ou prossegue para a pista no 0? Ok, sente. 54 no 4, indicada. 210. Condições de mantê-la até interceptar? Filma. No 4 na Pro de Duna, desce para 2000. Livre LS, informa estabilizado. 54 no 4 da Trip. Pro de Duna, está livre LS, o Trip 54 no 4. Ocean Air 6250, desce para 3000, pés. 3000, 1014. Confirmando, 1015 agora no ajuste. Em redução para 1809. O 52, confirmando, 6250. 3000 pés, 1015, ajustado, 6250, reduzindo 1809. 4 no 4, condições de manter 210 até interceptar. Afirmativo. Se mantém em forma estabilizada, livre LS, 1015 no ajuste. 1015 no ajuste agora. Zona localizador, Uno 982. Uno 982, torre agora 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 982. 982, bom dia, repórter em pouso, puxar travado. Reportará. O Axon Novembro já está autorizado o ingresso, só atento ao Boeing, repórter alinhado pronto na pista no 7, na cabeceira no 7. Salvador, aguardando vetores para interceptar o ILS. Novo limite, a radial 290, ultrapassar o localizador em redução para 1809. Novo limite 290, radial do Salvador, O Trip 54 no 4, poderá descer para 2000 pés? Livre, 2000 em forma estabilizada. Vamos lá. Olha, Alfa, November Delta. Passou externo, baixado e travado, gol no 982. Gol no 982, avisado pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Livre pouso, pista 10, gol no 982. Oxana 6250, passada localizador, desça para 3000 pés, reduza para 1809, aguarde nova vetoração para o localizador. Sim, aguardando, Oxana 6250. Rádio 2950, Oxenair 6250. 6250, curva direita pro 130, informe o localizador. Esquerda 130, informará estabilizado, Oxenair 6250. Controle, eu passo a Romeo Alfa November Delta. Siga. Queria um auxílio, senhor, para indicação do ponto ideal da entrada do corredor Interlagos, já presente. Isso, vai curvar à direita, agora proa de Paripe. Controle para Batanga, Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo, prossiga. Dois cruz com lançamento, senhor. Já tem coordenação com os tráfegos locais, Juliette Quebequilo? Farei agora, senhor. Voador 354-1-4, estabilizada no ILS. Completa aproximação, chame 2-108-6, bom pouso. Questão 108-95. 98.5, obrigado. Axon November 5, pronto, autorizado a decolar. Piscina 7, vento 090 graus, 149. Autorizador. 2000, informará no lote, Oxenair 62. Alfa November Delta, visual aeródromo. Afirmativo. Fala, Lima Delta. Agora 18895, grata, até o retorno. Controle, Quebec Kilo. Prossiga. Já é coordenado, senhor. Excelente, então me informe pronto para a descida, Juliette Quebec Kilo. Ok, me informa para a descida. É, porta através norte do, da cabeceira no zero, confirmando, vai prosseguir para o destino 7. O que for mais conveniente para o senhor. Oh, positivo, o destino é parte 3, aviação geral. Eu, Alfa 90 Delta, no momento em 3 aeronaves já sequenciado para o destino 0, não vai ser possível nos próximos 4, 5 minutos. Mantenha o setor norte do campo, mantenha a escuta, Alfa 90 Delta. Vai manter o setor norte do campo, na sua escuta Delta. Eu no alto 2, o solo foi 58, o solo no 219. 219, bom dia. 354 no 1, 54 ou no 4, vento 090 graus, 149, autorizado pouso, pista no 0. Danilo que está livre pouso para o trip 54 ou no 4, baixou e travou. 63 ou não está pronto para puxar e acionar? Afirmativo já. Autorizado, chama táxi. Deixa eu parar. 4 no 4. Obrigado. O Exo Lohan declarou 59, contra 19, décima 8. 19 e 8 na web. Tu é o Alfa na web Delta? Tá. Novembro, mantenha meu pé de corredor axé, confirme a pro ideal para a Serra Novembro Bravo Uniforme. 272, senhor. Alfa na web Delta vai manter a perna do... Feito da ONU Zero, aguardando instruções, ok? Mantenha a espera na perna do Alfa 9 Delta. Ciente, se for mais conveniente para o senhor, pode fazer um 360 pela direita e alinhar com a Taxi Hotel, senhor, para pouso. E ciente, o Alfa 9 Delta, então faz 360, tá, tem condições de pousar na Taxi? Afirmativo. Ok, pouso na Taxi Hotel. O vento 090 graus no 5 nós, a porta solo controlado e aguardando para o cruzamento da pista. Afirmativo, senhor. Então, autorizado o pouso para o terceiro hotel, ficar aguardando o cruzamento. Torre Salvador, 11, Oxenem 6250. Oxenem 6250, boa. Continua a aproximação, informa a pista livre. Informa o tráfego, um helicóptero, Alves 44, que pouso. Taxi Hotel, à esquerda de sua aproximação, não interfere com o mesmo. Esse é o capítulo. Controle Juliette Quebec para descida. Desça com referências visuais, informa que usamos 025 Juliette Quebec Kilo. Trip 4 no 4, solo 00, solo 1209, virando direito. Levando a direita, 209, obrigado. Solo Trip 54 no 4, livrou? Trip 54 no 4, táxi via Alfa Juliette, remota 14. Táxi via Alfa Juliette, remota 14.